Alô, garotada! Aqui está o Silvio Santos para vocês. E agora eu vou contar uma história maravilhosa que todos vão adorar. Em certa manhã de sol linda, muito linda, Dona Lili e seu Cacá resolveram procurar Dentinho. Dentinho, sem avisar coisa alguma, e misteriosamente sumira de casa. E procura que procura, foram parar num grande bosque. Ali chegando, Lili subiu numa pedra e começou a chamar por Dentinho. Mas de nada adiantavam os berros de Lili, porque o Dentinho não aparecia. De repente, o vira-lata Cacá, usando o seu infalível faro, deu o alarme. Achei! O que Cacá viu foi um grande par de orelhas saindo do mato. Imediatamente, julgando ser as orelhas do Dentinho, deu um violento puxão. Ai! Cachorro estúpido! Quer arrancar as minhas orelhas? As orelhas eram de um coelho. De um pobre coelho. Nossos amigos já estavam quase desistindo de procurar o Dentinho. Já estou cansada, Cacá. Ai, vamos descansar um pouco. Dizendo isto, Lili sentou-se numa pedra arredondada enquanto Cacá não desistia. Meu faro não falha. Sinto que o Dentinho está por aqui. De fato, uma voz se fez ouvir ao longe. Era a voz do Dentinho. A voz do Dentinho! Lili! Cacá! Estou aqui! Olhem! Onde? Onde? Aqui em cima! Olhem! Lili olhou e levou o maior susto de sua vida. Lá estava o Dentinho sentado no dedo de um gigante, e ela estava também sentada no dedão do pé daquele monstro. Cacá bateu em retirada e Lili perdeu a fala. Não se assuste, Lili. Fiz um trato com ele. Trato? Trato com um gigante? Sim. Nós o ajudamos a encontrar o menino e ele não fará nada para nós. Como assim? É que o menino pegou uma galinha do seu grandão. Achando esse menino, vou fazer picadinho dele. Roubou minha galinha que botava ovos de ouro no meu castelo. Se eu pego esse garoto... Calma, seu grandão. Eu conheço essa história. Eu posso até cantá-la para o senhor. Cantar? Ora, que vem a ser cantar? É o seguinte, Lili. O seu grandão vive brabo e de cara fechada. Nunca ouviu uma música. Música? Do que é que vocês estão falando? Olha, seu gigante, nós vamos cantar toda a sua história e depois vamos ajudar o senhor, tá? Vamos ver. Joãozinho era um pobre menino que foi à cidade vender sua vaquinha. Mas no caminho Joãozinho encontrou certo homem que lhe ofereceu, em troca de sua vaquinha, um feijãozinho que ele plantou. No dia seguinte, uma árvore em sua janela Joãozinho encontrou. Joãozinho era um pobre menino que foi à cidade vender sua vaquinha. Mas no caminho, Joãozinho. sua vaquinha, um feijãozinho que ele plantou. No dia seguinte, uma árvore em sua janela, Joãozinho encontrou. De folha em folha, Joãozinho foi subindo, foi subindo. Gigante muito forte, que tinha uma galinha que botava ovos de ouro e lhe dava muita sorte. Bonito, formidável. O gigante estava rindo, estava feliz. Nossos amiguinhos haviam acertado com a ideia da música. Gostei da música. E como é bonito o canto. Mas o caso é que o tal de Joãozinho pegou minha galinha e fugiu com ela. Isso é mal, é muito mal. Precisamos pegar esse garoto. É claro que Dentinho e Lili jamais iriam procurar Joãozinho para entregá-lo ao gigante. Os dois tinham que arranjar uma saída. Música! O jeito era música! Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do. Vamos cantar mais uma, Dentinho. Ele ficando calmo, acaba fazendo as pazes com o Joãozinho. E lá foi a segunda música. Esta precisava ser linda, mais linda do que a primeira, para tocar o coração do gigante. Era preciso acalmá-lo. E a canção saiu assim. Com sete notas, sete notinhas em seu coração, em seu coração. Com sete notas, você faz uma canção. Com sete notas, sete notinhas em seu coração, em seu coração. Com sete notas, você faz uma canção. Do, do, si, si. Do, si, si, lá. Do, lá, lá, lá. Si, lá. Sete notas, sete notinhas em seu coração, em seu coração. Com sete notas, você faz uma canção. É preciso dizer que o gigante ficou tão alegre com essa música que saiu dançando e cantando pela floresta. Eu sou um gigante. E qual não foi a surpresa quando ouviu a voz de Joãozinho? Sim, de Joãozinho, que berrava do alto do galho de uma árvore. Seu gigante! Seu gigante! Eu vim devolver a sua galinha, seu gigante. Mas... É, seu gigante. Quando eu cheguei em casa com a galinha, mamãe me explicou que era muito feio pegar as coisas dos outros. Bem, eu de fato estava zangado. Mas já que você devolveu minha galinha, eu posso esquecer a minha raiva. Sabe, Lili, esse grandão só tem tamanho. É um bom camarada. E sabem mais o que aconteceu? O gigante além de fazer as pazes com o Joãozinho, prometeu que lhe daria 4 ovos de ouro por semana daquela maravilhosa galinha de ouro. Mas, Joãozinho, exige uma condição, hein? Que vocês me ensinem a cantar. E assim, em pouco tempo surgiu na floresta o maior cantor de todos os tempos. Eu sou o gigante que vive a cantar, hippie-ai, hippie-ai-oh. Quem quer ser feliz tem que me acompanhar, hippie-ai, hippie-ai-oh. O mundo é uma escola que vive a ensinar, hippie-ai, hippie-ai-oh. Pra ter alegria é preciso cantar, hippie-ai, meu canto alegre a montanha acompanha, ai-oh. E os passarinhos fazem coro, hippie-ai-oh. As borboletas pelo vale vão dançando, enquanto eu canto hippie-hippie-ai-oh. Eu sou o gigante que vive a cantar, hippie-ai, hippie-ai-oh. Quem quer ser feliz tem que me acompanhar, hippie-ai, hippie-ai-oh. Hippie-ai, hippie-ai-oh. Eu sou o gigante que vive a cantar, hippie-ai, hippie-ai-oh. Quem quer ser feliz tem que me acompanhar, hippie-ai, hippie-ai-oh. Hippie-ai, hippie-ai-oh. Hippie-ai, hippie-ai-oh. E quando os meninos foram embora, o gigante ficou muito triste. Mas sempre que Dona Tristeza queria aborrecê-lo, ele se lembrava de que quem canta seus males espanta. E até hoje, quem passar por aquela floresta ouvirá um canto feliz que vem das montanhas. Eu sou o gigante que vive a cantar, hippie-ai, hippie-ai-oh. Quem quer ser feliz tem que me acompanhar, hippie-ai, hippie-ai-oh. Certo dia, Lili e Dentinho mandaram consertar uma caixinha de música onde havia uma linda bailarina que dançava. Eu devo dizer que a bailarina foi a grande paixão de um soldadinho de chumbo e que, infelizmente... Bem, meus amiguinhos, mas esta é uma outra história que fica para o próximo disquinho do Silvio Santos para Crianças. Quem quer ser feliz tem que me acompanhar, hippie-ai, hippie-ai-oh. Hippie-ai, hippie-ai-oh.